Muito bem, estamos começando o nosso terceiro Dreamcast. Aqui quem fala é o Six e a Nintendo me decepcionou muito. Aqui quem fala é o Julie e esse vai ser Legend. Espera aí, Dario. Oi, eu sou o Lanzoni e hoje eu não sou Nelson Rubens, mas eu vou destilar o meu veneno. Ok, ok! E aqui é o Frajola, eu vou defender a Nintendo até o GameCube. O assunto de hoje vai ser o Nintendo 64, então antes de todo mundo reclamar, a gente vai falar pouca coisa, não vamos ficar se estendendo a Mas todos que tem reclamado os jogos. 64? Não tem que reclamar. Tem muito. Quatro controles, velho. Eu estou em silêncio, mas quando eu falar vocês vão ver. Virar madrugada jogando perfeito. Tá, o Rodrigo, ele usa KY com 3DO. Tá, a gente tem que dar os recados de sempre. Acessem www. Agora, o site funcional atual. Não, tem os normais: dreamcast.mypodcast.com. Isso, o dreamcast.podomatic.com. E agora tem um especial que pra... Quando... Não, assim, se não funcionar nenhum desses dois, vocês entrem no... No www.blackmosquito.com.br/dreamcast. Aí lá vai ter normal tudo. É porque assim, o My Podcast tá meio gay, saca? Ele não tá deixando nós baixar os arquivos. Daí bastante gente veio reclamar comigo que não tá funcionando. É uma O Julie tá colocando no site da banda dele. Então se você quiser entrar lá, melhor. Ou não, enfim. É, mas pra mim sempre funcionou, até no Podomatic. No Podomatic funciona sempre, sabe? Mas qualquer coisa, falem com algum de nós no Orkut. E é isso aí. Isso aí. Outra coisa, a gente vai tirar os arrotos. Eu recebi bastante reclamações do pessoal. Não, mas arroto entre os assuntos não é legal, fica meio nojento. Porra, vocês são muito gay, mas tudo bem, a gente vai trocar. A gente vai colocar esse barulhinho hoje, ó. Escutem. It's me, Mario! Pronto, vai ser esse barulho. As mágicas da edição. Temos um abraço a vocês, a todos os emos do Brasil. Esse podcast comemora a inauguração dos e-mails e também da comunidade do Orkut do Dreamcast, né, cara? Obrigado pela audiência. Não tem ainda. Hoje de noite eu vou fazer, aí vocês entrem. Ah, antes de mais nada, menção honrosa aos nossos amigos do auditório, o Muca e o Everton. Você apresente aí, não? Apresente-se. Falem algo. Fizeram sucesso no podcast. O Everton da última edição, o cara das risadas 2. Pagaram bem o cachê, eu voltei aí. Que é o Muca, o cara das risadas 1 e... Tamo aí, né? Vamos ver o que dá. Eles receberam uma coca pra vir cá aqui com nós. Receberam não, eles cagaram a coca. Assim, a gente não vai falar de todos os jogos de novo, porque no outro podcast veio gente falar: mas Sigs, como eles não falaram dos anime? Porra, os anime precisam de um Dreamcast só dos animes, sabe? Especial só pra... Mas não falaram de Shurato. Como é que é os caras falando? Shurato é meu pau, cara. Chega, a gente vai... Esqueçam isso, a gente não falou tudo. A gente não vai falar de tudo, sabe? Eu ia falar... O Nintendo 64 teve 387 jogos. São poucos, mas a gente não vai falar dos 387, vamos falar dos principais, só isso. It's me, Mario! Na época, nenhum videogame trabalhava com CD. O primeiro que trabalhou, tinha os videogames loucos, aquele Philips CDI, sei lá. Aí o lance foi o seguinte, a Sega lançou o Sega CD pro Mega, né? Que foi inédito, que era basicamente por causa do som, que o som do Mega era muito ruim. Então aí eles lançaram o lance do CD com música cantada e tal, que revolucionou. Aí teve outros com CD também, aquele eu acho que CDI também era dessa época. E o 3DO principalmente. E todo mundo era aquela mídia do CD, na época era o CD. Depois dessa ideia da Nintendo de acoplar o Super NES com CD. Só que pelo que eu entendi... Embaixo tem um adaptador embaixo. É, pelo que eu entendi, o Sega CD não fez sucesso, daí a Nintendo viu, opa, peraí, não vai dar muito certo isso. Sim. Ela contratou a Sony pra lançar esse negócio CD, daí ela falou não, peraí, a Sega CD não deu certo, então tchau, mas eles lançaram, eles chegaram a lançar ou não? É que assim, ó, foi bem na época. Eles não lançaram o lance do CD pra Super Nintendo. Não, foi só um projeto que nem divulgaram pra coisa assim, é meio secreto. O nome do projeto era Nintendo ND. Isso. Tá, e daí... É que assim, ó, isso foi bem na época que o Discman tava estourando, né, no mercado. É, que por por isso que eu falei, Sony. A época do estouro do CD, tipo, todo mundo tinha CD, escutava Discman, bah. Tá, o Nintendo ND, que foi a ideia da Nintendo com a Sony, eles até lançaram um vídeo, tem no YouTube, vou tentar pôr no link do post, que é do Zelda. Que é o Zelda pra Nintendo ND, saca? Como ficaria o Zelda? Ela pensou, não vai dar certo. Daí a Sony pensou, então tá, a gente pode ficar com os protótipos do CD. E a Nintendo, por que eles não queriam os protótipos do CD, né? Toma aí, Nintendo. Daí, anos depois, veio o PlayStation e a Sony viu que o lance era... Porque o CD é uma coisa mais barata. CD é uma coisa mais barata do que cartucho, né? O cartucho era bem tipo, mais barato. Tipo, na época do Sega CD, CD não era aquela coisa, nossa, CD é muito legal. Depois que ficou mais modinho o CD. Tanto que na época desse boom no CD, que nem o Frajola falou, foi, tipo, não existia copiador de CD, sabe? O cara que ia fazer um CD pirata é capaz de gastar mais que o próprio CD. Só que o que, que nem o Six falou, que a Sony viu, foi que, tipo, porra, isso aí é muito bom. Vamos separar. Aí eles, eu não sei direito o que deu, se deu uma briga, o que foi. Eu sei que eles se separaram e aí a Sony ficou com a papelama de fazer o CD. Então, o PlayStation surgiu do Super Nintendo. Pois é, em 94. A Sony, o melhor videogame do mundo. A Sony, a frente ao seu tempo, né, cara? Só lamento. Pois é. It's me, Mario! Então, não, isso aí da Nintendo ND morreu assim, sabe? Nintendo 64, que foi lançado em 96. E o PlayStation foi em 94, 95, né? Por aí. Porque o Super NES tava em alta nessa época. Tipo, 3 de dezembro de 94. Sim, um pouco de estatística. Ó, Nintendo 64 foi o terceiro videogame da Nintendo. Usava cartuchos, lançado em 96. E no Japão ele não fez tanto sucesso. Porque assim, ele lançava muito pouco jogo por mês, sabe? Era um jogo por mês, dois por mês. Enquanto o Saturno, que já tinha sido lançado, e o Play, lançavam muito mais, sabe? Porque era CD, era mais barato, sabe? Tanto que teve uma briga, de novo briga, né? Com a Squaresoft, que a Squaresoft na época era do Super Nintendo. Quem jogou final 3, 4, exclusivo. 5, 6 era exclusivo da Nintendo, né? Tantos clássicos, Chrono Trigger, mais o quê? The Secret of Mana. Tem muito jogo, tem saca? Muito. E daí eles falaram, não, vamos lançar o Final Fantasy 7 pro 64, né? Daí até tem um vídeo do Final Fantasy 6 em 3D, que não deu certo também, né? Só mostraram por cima. É, saiu meio quadradão. Saiu tudo meio... Daí eles falaram, não, cartucho vai ficar muito caro. Vamos... Porque assim, não, a história é assim. A Square queria lançar um RPG novo, não aquelas coisas medieval. Ela queria, 3D, ela queria uma coisa 3D. Ela queria uma coisa nova, ela queria uma coisa 3D e nova. Por isso que ela lançou o 7, é um RPG futurista, o Final Fantasy 7. Daí ela pensou, vou arriscar muito no cartucho, talvez não venda. Jogou todas as bolas pra cima e lançou no Play. Daí até não foi muito esse fato. O grande fato da Square largar a Nintendo e o 64 foi o caso do jogo ser muito grande. Limitações no cartucho. O projeto não tinha CG. Não tinha, o projeto não tinha um projeto feito ainda. Não sabia o que ia dar tudo isso, sabe? Eu acho. O que eu lembro que eu ouvi falar é que era assim, que é mais plausível pelo menos. Que os caras tinham começado a fazer no 64 e quando queriam pôr textura e vai, não sei o que, e vídeo, viram que não ia caber no cartucho, que o cartucho máximo que cabe é 512 MB. Viram que não ia caber, já largaram, assim, porque ia dar tipo 18 cartuchos, pelo que eu li. O Final Fantasy 7. Eu ouvi falar isso. Se fosse verter em cartucho, ia dar 18 cartuchos de 64, sabe? Que bizarro. Né? Nem adianta. Me, Mario! Teve inovações no 64 que todo mundo copiou, que é o controle analógico. 64, praticamente todo mundo dizia que o Wii era o Revolution, mas quase o 64 na foi época, tudo. O 64 foi a revolução. Quem lembra, em 97, via aquela alavanquinha pra jogar, o Transfer Pack pra trocar, transferir arquivo, o Transfer Rumble Save, Pack. O Rumble Pack com Star Fox, a expansão. Quando anunciaram nas revistas, nas feiras, o 64, o controle do 64, que até então mostravam só o 64, né? O Ultra, né? 64. É, o Ultra, né? Chamado mostravam, Ultra. Assim, e todo mundo sabia que ia ter cartucho, então já ficavam falando mal e não sei o que e tal. Mas a Nintendo metia ficha ainda. Aí lançaram um jogo de fliperama, o Killer Instinct e o Crazy MSA, que todo mundo cagou nas calças de emoção na época. Não, na época sim. Tá louco. Sei lá. O Killer Instinct chegou a ganhar um negócio de melhores gráficos. Não existia jogo gráfico melhor no Flipper, isso no claro. Arcade. Sim, no Flipper. Não, mas é que assim, agora vamos começar a chutar essa merda. Não, mas pera aí, deixa eu explicar, caralho. Aí quando saiu o controle do 64 na feira, tanto a Sega quanto a Sony, mas a Sony nem tanto. Mas a Sega viu aquilo lá, porra! Tem que lançar e com analógico também. Aí já lançou um controle de Saturno com analógico junto. Ele é bem maior, ele é maior e tem um analógico. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Mas aquele controle é meio gay, né, cara? É meio gay. Aquelas três coisinhas grossas. Ui! Mas é bom de segurar. Formato depende de da treme, depende, né? Da imaginação. Depende do dia pra, de treme. Pra mim, na minha opinião, é o melhor controle que existe pra jogo de primeira pessoa. Primeira pessoa, não exato. Existe. Não Play tem. 1, 2, Xbox, ó, até eu prefiro do que o computador. Vocês podem me chamar de louco, mas assim, ó, é verdade. 64 pra primeira pessoa não existe. É o melhor controle que existe, ponto final. It's me, Mario! Ó, outra merda do Nintendo é que aqueles 64DD prometeram, daí só lançaram em 98 e lançaram só no Japão e teve 5 jogos, sabe? Aceitavam 64DD. Ah, Zelda, F-Zero? Não. Que eu vi. Era um Zelda. Era o Zelda. Não, não tinha Zelda. Era o F-Zero. O F-Zero tinha um negócio que tu podia criar as pistas, isso. Criar os carros, mexer nos carros e poder jogar online. Porque esse lance do 64DD, que só no Japão funcionava, tinha uma rede online da Nintendo que tu podia jogar um contra o outro. Tu podia baixar coisas e baixava os jogos por aí. Só tinha... que eles ficaram com tanto trauma desses negócios online que só voltaram a fazer isso no Wii, né? Porque no GameCube, que seria uma boa... Tá, agora a gente vai começar o lance do chute. Agora vai começar a paulada. Tapa na cara. A gente vai falar dos jogos do 64. Pega a espada, a mareta. Quando lançou o 64, nas revistas, que na época não tinha internet. Opa, a gente é velho. Daí tu via aqueles jogos Kirby 64, Mother 3, ou o famoso Heartbound, Super Metroid. E aí, cadê esses jogos? Não tinha, nem dizia nada. Não, dizia que ia lançar os clássicos do Miyamoto. Diziam que ia lançar, mas... Tá, e aí? Mas tinha imagens do Kirby? Do Kirby, sim. Kirby Air Ride, que só saiu pra GameCube. Que vinha junto na caixa do 64 e vinha atrás. E o Zelda era pra ser lançado o lançamento do videogame. É. Cadê? O Zelda saiu em 98 também, mas tá louco. Mas graças a Deus, né? Imagina se lançasse no início, ia ser uma bosta. Não sei, hein? É, quem jogou gosta. O Super Mario saiu logo de início, é um jogo muito bom. Os três jogos que saíram de início foram Super Mario, Pilot Wings... E o Shadows of Empire, Star Wars. Shadows of Empire e um outro lá que... Wave Race? Wave Race. Até então a melhor água vista eletrônica. É verdade, até então eu era lembro, água. Eu lembro do detonado Wave Race no programa da Angélica, cara. Detonado? Como é que tu detona o Wave Race? Me explica. Só acelerar. Você aperta o acelerador, vai pro lado esquerdo, direito. Faça a manobra radical neste lugar e ganhe muitos pontos. Sulera. It's me, Mario. Nintendo 64 teve a revolução do Mario 64, que na época tu só via aquele Mario 3 lá, Mario World. Até nem o fato do Mario, né? Todo mundo ficava pensando, tipo, agora jogo 3D, aí tinha o 3DO na época, assim, tinha a Sony. Sim, porque jogo 3D do 3DO era o como Jax. É que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer jogo 3D? Como é que tu vai passar da plataforma 2D pro 3D? Ninguém tinha ideia. Aí foi lá o Miyamoto e diz assim, chupem, galera. Aí ele mostrou como é que você fazia. Aí, a partir do Mario 64, todos os jogos 3D, todos, de ação, Survival Terror, todos que deu, foi tudo baseado na linha 3D do Mario 64. Porque até então ninguém sabia como fazer isso. O Mario 64 tem aquele vídeo do cara que virou em 20 minutos, cheio de bug o jogo. Vocês viram esse vídeo? Ah, eu vi. Dá pra subir no castelo, pegar o Yoshi no canto. Ele sobe de bunda lá na... Sim, ele sobe de bunda. Que loucura. Na época ninguém, o Mario 64 perfeito, daí tu vê isso aí, tu, putz, cheio de defeitos esse jogo. It's me, Mario! Só que o Sonic tentou imitar e deu de novo. Cega só! Não, vou dar só um exemplo, né, pra mostrar o que eles achavam que ia ser um jogo 3D antes do Mario 64. O Mario 3D, o Sonic 3D Blast. Esse era o jogo 3D da Sega, né? Sonic 3D Blast. Cocô, que eles consertaram o Sonic Adventure do Dreamcast. Bah, é pior que eu joguei o mundo. Cara, eu acho que eu virei aquele jogo, né? It's me, Mario! Puta, meu, Donkey Kong é um jogo terrível, cara, do 64. 64 eu cagado. Eu não joguei, cagado. Mas não quero. Não, não jogue. Não, esse é ruim. Porque a desculpa é que não é da família do Donkey Kong Country, sabe? É um Donkey Kong novo. Ah, mas os caras usando uma bazuca que tira coco, tem que pular em cima do jacaré, né? Se tem um jacaré aí, é pra pular em cima, cara. Não falar com os jacarés. É clássico, né? Vamos pegar umas bananas lá. Né? É da Rare, né, o Donkey Kong? É que o Donkey Kong foi totalmente Nintendo, baseado no Banjo-Kazooie, né? Tipo... Não, o Donkey Kong quem fez foi a Nintendo com a Rare. Sim. It's me, Mario! O começo era legal, sabe? Tipo, eu vi na revista todos aqueles jogos, Star Fox, né, lá, Banjo-Kazooie. Tu via aquilo, tu se emocionava. Como é que era o Conker? O do Conker, sabe? Conker Adventure, não sei o que. Só que o problema é o seguinte, na época, tu tinha Stargame. pra se basear em videogames, tu tinha, sei lá, Super Game Power, Ação Games. É. E eu não sabia, pra mim o Play era um videogame lixo. Até que eu fui num amigo meu chamado Frajola e vi CGs, vi gráficos, vi Parasite Eve, vi Gran Turismo, vi Resident Evil, daí eu pensei, o que eu tô fazendo com essa merda de Nintendo 64 na mão? Eu lembro muito bem. Tipo, tchau Nintendo, adeus, nunca mais, eu joguei, me diverti, mas chega. Não deu dois dias depois eu vi os dois cartuchos do Six na locadora pra vender. É, foi, não adianta. Verdade. Por isso que eu me decepcionei muito, saca? Eu jogava Mario 64, virei. Tá, e aí, vou jogar o quê? FIFA 96? Não, obrigado. It's me, Mario! Superman, um dos 10 piores jogos de todos os tempos, tá, cara. Eu nunca joguei. Eu acho que é o pior. Não tem como virar aquele jogo. Não tem final. Eu queria jogar final. Aquilo lá, cara. Eu sou muito... Eu vou baixar uma rua. O emulador não funciona, eu acho. Sério. É muito ruim, muito ruim. It's me, Mario! Turok também, eu gostava. Pô, Turok na época, tá louco, né? Dia Dinosaur Hunter. Cara, ia comprar. Dia Turok, pá! Que eu vou querer jogar? Aí tu ia... Bah, o Turok... Eu olhei a capa do Turok com o Deus, dinossauro, vou matar fora tudo esses filha da puta. Aí joguei o jogo, parecia Barbosa quando vai chover. Tu não via 300 metros à frente. Não via 300 metros. Tu ia dar o tiro no bicho, o bicho gritando lá. Ah, filha da puta. Tu não queria dar o tiro porque tu não via onde é que tinha o cara. Ele vinha do nada. Não, aquela névoa lá, sim, tá louco, né? Spinou Silent Hill total, né? Porque... É, mas... Dava medo de jogar porque ele tão... A desculpa foi a névoa, mas tu não gostou, Julinho? Os eram grandes. Tu não gostou de Turok? Eu gostei depois primeiro. Que eu peguei todas as armas com cheat, daí era tipo legal jogar assim, não gostei. Não, é que assim, apelão. Ó, o cara ia controlar um índio com flecha, mas no avançado do jogo tu ia pegar cada o arma. O jogo do He-Man, cara, tu controla um cara pelado atirando flecha. Ah, mas em primeira pessoa, tu não viu o carinha? Se não grita, eu tenho a força. Em primeira pessoa, tu não viu o corpo, dane-se. Foda-se. Não, tinha dinossauro. O que eu não gosto do Turok. Dinossauro robô, dinossauro misturado com robô. Não isso não é, cara. Já misturaram tanta coisa. It's me, Mario! Castlevania eu não joguei, mas pelo que eu li, são os dois piores jogos do Nintendo 64 junto do Super-Homem. Tanto que lançaram o Castlevania, que era só Castlevania, 64, pro 64. 5-6 meses depois lançaram outro pra tentar corrigir tão ruim que era. Mas não joguei, não sei. É Castlevania, os Castlevania que fez sucesso fora os do Nintendinho, do Super NES, são os The Game Boy Advance, aquele do Play 1, que é o de PlayStation, que até é o melhor de todos, o do DS ali, que saiu. O do DS é bom. It's me, Mario! Não tinha jogo de luta, não tinha Street Fighter. Não tinha jogo de luta. Não, agora tudo é cara. O 64 tinha uns lances pra fazer 2D tribom. Sério, o 2D do 64 podia dar bunda pra todo mundo e sair ainda macho. Tipo, tu vê Killer. Tipo, tribom o 2D e tudo assim fluindo legal. Por que a merda não vão lá fazer a merda do Street Fighter, caralho? É uma mancada. E o Mortal 4, que eu achava legal até ver o final, né? Não. É, Mortal não 4, tem, né? Tiraram os final. Cara, por que não... E fizeram aquela merda do Mega Man 64, que é um cocô. Desculpe. A Capcom... Cala a boca, Capcom. Vai fazer um Street Fighter, caralho. Se tem Street Fighter em cartucho, eles vão comprar, caralho. Falou, fez jogo pro 64? Fez vários. Fez o Mega Man 64. Fez o Mega Man 64. É. Tu falou do Mortal Kombat antes, tu tem que botar o vídeo das 10 piores dublagens dos videogames de Mortal 4. Tem a cena do Jax e do Jarek jogando ele no precipício. É muito bizarro o gritinho dele. Ah, mas Mortal 4 na época era emoção, cara. O cara ia jogava lá, vamos alocar. A gente atirava lá, pegava o Sub-Zero e dava chute fraco. Aí ele quebrava a perna. Mas daí o cara jogava no Play e usava armas. Outra coisa, o Mortal Trilogy. Primeiro se lançou pra 64, né? Aí foram lançar pra Play... Com todo o chefão, com os caras mais secreta mais e com melhor jogabilidade e mais truque. No 64 não dava nem pra jogar com ninguém, só aquela merda do Motaro, pau no cu. É. E o controle é bom. E aí o de PlayStation, tribom, saca? Porque tinha o Quintaro. Todo mundo queria jogar com o Quintaro, cara. Todo mundo. O Goro. Minha mãe dizia, eu quero jogar com o Quintaro. E com o Goro. Vou lavar roupa aí e depois eu vim jogar com o Quintaro. E no do 64 não tinha essa merda aí. Vamos voltar então aos jogos, é por época aqui. Não, mas os jogos do Mario todos são legais. Começou um monte de franquia, o Mario Kart ficou muito foda. Não, Mario Kart 64 é bom. Tá louco, né? Tipo, passei muito na época quem jogava aquilo lá saía raspando a bunda no chão. Certo? Em quatro pessoas melhor. Queria sentar no casco cara, vermelho. Cara, esqueci de falar que o Nintendo 64 lançou isso de 4 controles. É, já tinha um outro videogame há muitos anos atrás que tinha. A Hudson lançou um adaptador de 4 controles pro Super Nintendo. Pra quê? Pra jogar Bomberman. Então, as outras empresas gostaram e licenciaram pra jogar FIFA, sei lá, jogar o International, que dá pra jogar em 4, o Top Gear 3000 dá pra jogar em 4. E a Nintendo o que que fez? Foi lá e disse, Hudson, me dá aqui isso aí, daqui que eu vou levar lá pra casa. Preste sua abelhinha. Aí ele pegou e fez isso aí. Isso aí foi genial. Até hoje eu não entendo, assim, como Play 2 só tem dois controles, sabe? Caralho, tem que comprar aquele potencial merda de multitap. Que tem, isso é pra ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, vender multitap. Mas a empresa que mais quer ganhar dinheiro, né? It's me, Mario! Outra coisa muito boa aqui, Star Fox 64, o primeiro que veio com o Robopack. Miyamoto disse que foi tudo que ele quis fazer no Star Fox e Super Nintendo, ele fez no D64. E eu digo... Perfeito. É perfeito. Bom, muito bom. Até hoje não saiu, eles tentaram fazer Star Fox. Só cagaram a merda do Star Fox. Cadê o Star Fox do Wii, né? Cadê? Que ainda não... Tomara... Eu não sei, se não é pra ser uma merda que nem os outros, nem sai, né? Eu não joguei a DS ainda, mas tenho medo. Vai, eu virei Star Fox em todos os modos. Todos que dava. Pegando medalha, vendendo as medalhas pro Link. Pra todo mundo. Tá louco. As falas. Tá louco, a emoção na época, assim, os caras falando lá. Be careful, it's a trap. It's quiet, too quiet. É, o Fuka decorou as falas. It's me, Mario. O Smash Bros. Foi quando? 98, por aí. Pô, eu achava só legal esse jogo. É triste. Jogar em 4, assim, muito fuder. Que depois... É, um joguinho de luta, né? Que depois era... repetia a façanha no Wii e foi muito bom. É que foi assim, o 64 teve um monte de jogo, começou ali, tipo, Mario Party. Justo porque a Nintendo não tinha muita third parties, que não queriam lançar em cartucho e tal, ela teve... Quer matar então nós de coca. Vamos foder com as nossas ideias, vamos inventar tudo que não existe, vamos inventar. E eles inventaram. Pô, o lance do Mario Party, que Mario todo mundo Party, imita. Mario Tênis. Mario, mas... Que já existia no Virtual Boy. O Tênis é muito bom, cara. Eu joguei. Mario Golf. Mario Kart. É, eles utilizaram do Mario Kart e fizeram. Vamos fazer mais franquias, tipo. Mario dava tênis, dinheiro, né? Mario Bunda. Todos. Paper Mario. Paper Mario é legal, é RPG do Mario. Né? Só que não é aquela coisa. Não é o Final Fantasy. É, não é o Super Mario RPG. Tem a Square no meio. It's me, Mario. Zelda, Ocarina, saiu na época, matou todo mundo. Ó, Ocarina é bom. Mesmo já virando, ficavam dando banda com a Ipona. O lance do Link pequeno, Link grande, de trocar o mundo que já tinha no Super Nintendo, da Ocarina, que dava pra tocar Ocarina de verdade. Isso aí cagou todo mundo. Por que que Zelda é tão bom? Eu nunca joguei nenhum, gosta, né? Nunca joguei nenhum. Gosta. Cara, eu não sei. Ah, eu pensei que tu tava afirmando não. Que o Zelda é bom, saca? Eu nunca joguei nenhum, por isso que eu quero saber. O Leandro Pikachu, que faz ele ser tão bom? Se, assim, se tu gosta de RPG sim, clássico, Final Fantasy, sim, não sim, joga Zelda. Eu tentei não, jogar. Tá. Porque Zelda é RPG ação, sabe? Tá, mas que nem eu gosto de Kingdom Hearts e é RPG ação. Eu prefiro Kingdom Hearts. Eu acho que tem só um... Como o Rodrigo me disse, aquele cantinho de cantinho. Pode me bater, mas eu prefiro Kingdom Hearts. Tem um motivo pro Zelda ser tão bom. Tá. O Shigeru Miyamoto. Esse é o mestre. Essa é a resposta. Assim, primeiro vem Deus. Depois vem Hideo Kojima. E depois Shigeru Miyamoto. Imagina um jogo do Shigeru Miyamoto com Hideo Kojima. E com o Shinji Mikami, deu? Ah, mas tipo, qual é? Katamari 2. Ah, o Zelda não tem que falar bonito, mas deixa eu não falar pra ela. O Zelda não tem muito o que falar daqui também. Daqui a pouco... Teve o Majora's Mask, alguém jogou o Majora's Mask? Não, eu não joguei o Majora's Mask, eu vi as propagandas e me emocionava. Joguei. Já que eu sou fã. No início é tri ver a lua caindo na terra lá. Legal. Oh, eu achei bom, cara. Os dois Zelda que eu joguei, eu gostei. Só que o pessoal critica muito Majora's Mask, eu não sei porquê, cara. Mas eu não joguei, gostei. Não posso falar nada. Eu que não sou muito fã da Nintendo, eu gostei. A fita era dourada, né? Foi o primeiro cartucho, acho que veio com o expansor, né? Isso. Não, o primeiro foi... Perfect Dark. Não, Perfect Dark não foi um outro, cara. Donkey Kong, 64, talvez. É, Donkey Kong veio com o expansor. Aí Perfect Dark também. Não, mas o Majora's dava pra jogar sem o expansor. Só que daí tu não conseguia fazer certas coisas, pelo que eu sei. É, mas dava pra jogar. Não, tinha limitação em gráfico, ó. O Majora's eu não posso falar porque realmente eu não joguei. Não conseguia gostar da Nintendo. O lance... O Majora's foi tudo que... Eles fizeram o que os caras queriam que o Ocarina, tipo, os fãs disseram, bah, seria legal se o Link, em vez de tocar uma Ocarina, tocasse uma guitarra. Foram lá, botaram a máscara lá dos bichos da água e ele toca uma guitarra. Ah, se ele tocasse uma bateria. Foram lá, botaram outra máscara. Foram lá e fizeram tudo que os fãs queriam, sabe? Ah, e se o Link pequeno tivesse a Ipona? Foram lá e botaram. E, só que eu não joguei, eu sei que é isso. Todo mundo elogia, pelo menos. Foram lá Miyamoto, né? Diz que é angustiante o jogo. Diz que a lua vai caindo, sabe? Tu tem tempo, tá todo angustiado. Que me falaram, mas eu não joguei. Que chama? It's me, Mario! GoldenEye, antes do GoldenEye. E depois do GoldenEye. Não se preocupa que vai ter nostalgia. É assim, antes do GoldenEye, os first person shooter era Quake. Doom, Wolfenstein 3D, Axen, Duke Nukem, que era o melhor de todos na época. E Duke Nukem, que era o melhor de todos na época. Não tinha missões pra fazer, era só tu ir matando todo mundo não e chegando no final da fase. Não tinha tu se esconder e acertar na cabeça. Não existia isso aí. Não existia isso aí. Nem Golden Vocês Gun. Aí, gurizada de merda aí, jogando Counter Strike, dando a bundinha, que eu sei, né? Vocês aí que jogam Counter Strike, Headshot, não existia sem Counter Strike, sem GoldenEye. Por isso que até hoje é um dos melhores. Foi eleito o melhor first person shooter de todos os tempos. GoldenEye, tu dava chute na perna do cara, o cara mancava, filha da puta. Caía a arma da mão dele. Caía a arma do cara. Caiu o boné da cabeça dava... dele. Caiu o boné. Caiu o boné. No Quake, tu dava um tiro e fazia... É o melhor, é o melhor. Imagina na época, cara. Eu lembro na época, os caras, tá louco, nós saímos mancando de jogar. Virava à noite. Virava, não. Virei atirava na mão, ele sentia na mão. E o multiplayer do 64. Ah, o multiplayer do 64. Quatro controles jogando GoldenEye. A gente pegava aquele anão, filho da puta, saca? E aquele anãozinho não dá pra acertar ele, porque era muito baixinho. É muito baixinho. Ia lá e misturava no pau do cara. Template. Quanto ia jogar na Template, na Complex e na Facilite. Mas as armas, né? Eu adorava jogar com as minas. Não, as armas também foi uma revolução, tipo. A diferença entre as armas era muito, não era uma que essa tira mais rápido que essa, essa mata duas vezes. Não, era diferença mesmo. É, e a função Rumble Pack ali, a sensação de tá tirando o... Ah, e sem falar os cenários e as missões do jogo, por favor, igual, é igual do filme. Igual, o relógio que soltava laser. Até no nosso Dreamcast nós comentamos, né, que foi um dos melhores filmes, jogo ali. É verdade, no outro. A história do GoldenEye, como é que era? Eu não lembro direito. Era um satélite que ia disparar um... É, com o GoldenEye, né? Que ia disparar um laser pra... Que a... Não, começa com o 007 e o 006 fazendo uma missão no ar. Tipo. Daí o 007 explode tudo lá e trai o 006 e o 006... É, o Trevelyan, né? É, o Trevelyan, ele descobre que ele que tá por trás dos russos. O famoso Trevisan, segundo o Frajola. Trevelyan. Frajola é Trevelyan, Alec Trevelyan, Frajola. Ah, o Alex Trevisan. Trevisan. Pegou? Era mais prático, mais fácil. Ele tinha aquela guria que ele tinha que salvar, a Natália. A Natália é muito bonita no filme. No jogo ela ficou quadrada. Putaria, cara. No jogo ela ficou quadrada. Adivinha em quem o Frajola matava mais? A Natália e a outra, como é que era o nome? A Xena. A Xena. A Xena ou Natal. Que é a Jean Grey, né, dos X-Men. Nossa! Não sabiam disso, cara? Não, eu sabia. Só fiz. Oh, tem que botar a musiquinha da morte. It's me, Mario. Na época foi feito o Resident Evil 2 pro Play. O Resident Evil 1 e o 2 foi um sucesso tremendo, né? Não esperava tudo isso. O 2 tem pra Saturno? Não tem. Daí lançaram o 2 pro 64. O Saturno nem se fala, é um lixo. Que a gente já falou que o Resident Evil 2 do 64 é legal, tem aquela jogabilidade foda. Mas tem som de funil. Mas, é, e o CG... Tem, cara. Tem. E, sim. O som não é legal e tem uns defeitos bizarros. Assim, não, né? Fizeram um milagre. Que saiu depois do Play 2, saiu um tempo longe, né? Acho que isso aí não foi. Foi um ano e meio depois, sabe? Daí a Nintendo, a Capcom, vendeu, legal, vamos fazer o zero pro 64. Daí, exclusivo era pra ser, né? Era pra ser exclusivo. Tem até uns vídeos. Mais uma coisa. Era 4 ou 5 jogos, isso é mais da Nintendo. E no final das contas, um ou dois foram cancelados. E o resto foi para tudo no Play 2. O Resident Evil 4, todo mundo tava cantando vitória. Foi pro Play 2. Essa exclusividade foi a maior piada, né? Tipo, Resident Evil 4 pra GameCube, né? Só GameCube. Né? Tipo, 10 anos depois, todos os videogames tem. Até o Eternal Darkness. Você lembra do Eternal Darkness? Tinha foto, vídeo. Que era pra 64, mas se foi bem no fim do 64. Sim, bem no final. De ter ido. O Star Fox. No fim. O novo Star Fox lá. O novo Star Fox também. Que virou. Aquele lá de correr normal. Ah, é verdade. Não era. Não era Star Fox Adventure o nome. Era outro. Crystal Planet. Animal Planet, sei lá. Não, pera. Animal Planet. Outro jogo também era pro 64, aquele que tem até agora do Wii, como é que é? Não é Animal Crossing? Animal 64, tem? Tem pra 64 Animal Crossing, tem certeza? Dinosaur Planet era. Dinosaur Planet. Não tem, hein? Tem, acho que só no Japão. Aí o 2 eles lançaram pro GameCube por tudo. Ah, bom, tenho quase certeza disso. Mas foi bem no final, né? Jogo que foi bem no final. Esse jogo aí do que tu. Que o Rodrigo falou do Play 2 e tal, foi tudo no final do 64. É, bem não. Resident Evil 0, Eternal Dark, foi tudo bem no final, sabe? Que os caras, bom, daqui a 2 anos o 64 não vai ter mais nada, daqui a 1 ano. Então vamos esperar um tempo e lançar no GameCube. Perfect Dark, né? Um dos últimos jogos do 64. Não. Muito bom, não, muito bom. Esse eu respiro muito antes de falar. Não, palmas, porque... Nota 10, 11 pro jogo. Eu acho uma bosta. Eu não sou gamer, eu dou a bunda pra Perfect Dark. Vamos falar assim, vamos falar da Rare. Da Rare. Não gosta porque só perdia. Só perdia. Eu não vi ele ganhar, porra, só moria. A história do jogo é tu. Vai te foder. Atrás de um ET palhaço. Chamado Elvis. Boca aberta. Um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. E a continuação é atrás do ET chamado pra jogar. Um que ET venha. Chamado Elvis. Cara, Perfect Dark é pra mim o melhor jogo em primeira pessoa. Eu joguei não, 400 jogos pra... A jogabilidade é foda. Eu joguei 400 jogos pra Play 2, caguei, é uma merda. Joguei trocentos pra PC, nenhum consegue. Olha, em termos de primeira pessoa, verdade, primeira pessoa, ó, pra mim, jogo, tem Perfect Dark, embaixo Half-Life. Verdade. E ó, que eu joguei só um, e depois eu nunca vi outro tão bom quanto... Depois, sabe? O resto, é assim, ó. É, Half-Life 2 e Perfect Dark lá embaixo, pronto. Cara, as armas futuristas... Ele perdeu. Você lembra Farsight? Olha a viagem do jogo. Perfect Dark, todo mundo sabe, era pra ser o GoldenEye 2, né? É, sabe que não saiu esse. Só que daí o Frajola mandou uma carta. Oi, Ra, sou o menino Andrews. Gostei muito do jogo de vocês, GoldenEye 007. Tanto que entrei na Players com o login de Frajola 007. Protegei do Japão. Enquanto isso, gostaria de pedir um GoldenEye com uma mulher. Por isso estou cansado de ver Chris Bosman na minha frente. Eu quero um peito. Um beijo. Mulher, até se tem nome. Chamado Elvis. Até a mulher se tem nome. Kate Bingslade. Bingslade. Bingslade. Anjos da Noite. Kate Beckinsale? É uma coisa assim. Pô, repete o que ele falou. Minha pronúncia em inglês. Que já sabe falar. Vai sair filme do Perfect Dark? Eu gostaria. Tá aí, vamos fazer vai o quê? Vai sair do Metroid também. Cala a boca. Mas é a piada do filme. Fecha do a boca dele. Elvis, tem Elvis, cara. Tá, o verdadeiro motivo que o Perfect Dark não foi um outro GoldenEye é que Electronic Arts comprou os direitos do 007 e na fez época. Fez aquele jogo de merda lá. Cagou, uma cagou. Merda, uma bosta, um cu, um lixo que, desculpa, nenhum jogo de 007 vai repetir o que GoldenEye fez. Não precisa pedir desculpa. Fez o Perfect Dark. Electronic Arts se esforça pra fazer jogo, mas não consegue. Eu acho a Sarah Ferrari muito boa. O lance é muito bom. Muito bom. Uma mulher muito bom. O lance bom é tipo, as armas tinham dupla. É. Podia trocar. Função, duas funções. Uma coisa muito idiota, a laptop, né? As coisas clássicas idiotas de todos os jogos, outros jogos de primeira pessoa. Tu achava a tua arma, tô com uma metralhadora. Tu achava outra, só pegava munição. Não, tu pegava outra e tu ficava com duas, o dobro de arma. Uma metralhadora laptop. Virava uma grenade launcher. A melhor arma é a laptop. Ah, mas laptop é só pros cagados, né? Porque tu tava ali, tu via que tu ia morrer, tu saía correndo e largava ela, ela fazia o teu serviço. E cercava de proximity mines. Claro. Minha estratégia era proximity mines nos cantos, laptop na parede e ficar lá no meu canto do banheiro escondido. Se escondia lá e ia. Se foda, meus amigos, eu tô aqui na minha. Melhor estratégia, cara. Estratégia de cagão, mas o jogo costumava jogar com Farsight. Eu dei uma Farsight. A Farsight é minha arma de bicha. Eu ficar parado, estudar. E matando os caras. Essa arma aí daquele filme do Schwarzenegger é igual. É. Né? Queima de arquivo. Que atravessa as paredes. Ah, cara, pelo amor de Deus. Qual é a história do. A gente falou a história do GoldenEye. Qual é a história do Perfect Dark? Vamos ver se você sabe. Eu só joguei multiplayer. Eu virei o jogo. Não, jogo do mundo. 2047. Qual é a história do jogo? Eu vou falar. 2047, Chicago. Vai pra casa dormir. Ó, tem dois... É o melhor jogo do planeta. GoldenEye é um jogo, Perfect são dois. É o multiplayer e o solo. São dois jogos. O GoldenEye também é dois. Tu não pegou a época foda do GoldenEye. Eu joguei muito GoldenEye, eu joguei muito. Verdade que é bom, mas e a história? Eu quero saber a história. Tá. Eu vou resumir a história em 5 segundos. Elvis ET, pronto. Tu tem que salvar um ET chamado Elvis. Tá, enfim, é uma conspiração que trouxe alienígena pra Terra. Não trouxe alienígena, trouxe um ET chamado Elvis. Não tem a ver isso aí, cara. Tem alguma coisa com a Joanna Dark, ela é tipo o agente secreto mais precioso que existe, sabe? E ela sai pra investigar da Tadine. Aí lá tem a ver com os ET, tem a ver com a minha mãe lavando roupa de novo, tem a ver com a Sony ter saído da Nintendo. Ela só ia, era uma agente secreta que numa missão. Ele gosta da Joanna Dark. De mim! Mario! Continuando os jogos da Rare, então, ou começando, no caso. A Rare foi uma coisa muito boa que teve no 64, né? Que foi o grande trunfo do 64 na época. que os outros... Foi o que alavancou, né? Senão o 64 tinha morrido. Senão o 64 tinha morrido bem do início, sabe? E perdeu a Rare também. Não perdeu, cara. Não, ela perdeu no cubo. Ela se vendeu pra Microsoft, não perdeu. Então eles são gays. Como são gays? Cara? A Rare é gay? Se vendeu? A Valve... Você chega um cara e te diz, te dou 2 milhões, aí tu sai da Colômbia e fica de bundinha. Ah, eu vou. Fica todo dia de bundinha. Tu vai, a Rare fez a mesma negócio, coisa. Negócios, são negócios. E tanto que a Rare foi pra Microsoft, o que que ela fez de bom? Alguém me fala um jogo bom que a Rare fez na Microsoft. Peraí, que tem um. Tem. Não tem. Não viu? Tem. Não então tem. Não fala. Não, tava tanta expectativa no Perfect Dark Zero, mas foda, né? E aí... Eu não vi, mas falam que não é lá grande coisa. Eu, na época, protegendo o GameCube, tentando proteger, né? Porque não deu. Eu lembro que eu falava assim, bah, mas Perfect Dark vai sair pra Xbox. Vai ter que ter os dois. Eu não sei, saiu? Sim, saiu pro Xbox 360, foi um dos primeiros jogos. E aí? Só tem nota baixa. Não é Perfect Dark. Não é. Se o jogo fosse bom, nós ia estar falando agora. It's me, Mario. O primeiro jogo da Rare foi o Banjo-Kazooie. Não, foi o Killer. Killer Instinct Gold pra 64. Que na época não, foi pera aí. Opa. Aí eu de cara, né? Na época foi opa, mas porra, o Killer Instinct 1, que saiu pra Super NES na época, tem o The Flipperama, que é com os gráficos tipo do 64. É muito melhor. É muito melhor. Porque não lançaram direto. Se querem dinheiro, lançam dois. O Killer Instinct 1 e o 2. Não, lançaram um que misturava os dois. Tem que dar possível. O Killer Instinct Gold, que eu não gosto. Não, mas, Júlio, o 2 é o Gold. Só mudou o nome. Só mudou o nome, né? Só mudou o nome. É igual do Felipe. Me enganei. It's me, Mario. Outras coisas da era. Banjo-Kazooie, né? Banjo-Kazooie. Na época... Banjo-Kazooie é jogo de balinha. É muito chato. Não, eu acho chato também, cara. Eu joguei... Pra caralho, eu joguei pra caralho o Banjo-Kazooie, devo ter jogado assim uns 5 dias, toda tarde, seguido. Quando eu vi assim que eu tava na metade, eu disse, tô ficando maluco. Quando eu fiz o positivo do Zangief, assim. Não dá. Não, Banjo-Kazooie é muito chato. Aí quando eu vi que ia lançar o 2, eu pensei, é muito chato. Tem todo mundo, ai, é muito bom. Porra, joga Mario 64, cara, tu não consegue parar de jogar. Banjo-Kazooie, é um tu se obriga, saca? Tipo, vou contar nos dedos quanto ela fez. Aí outros jogos da Rare, ela fez, né, o Perfect Diddy Kong Racing, que é foda. O Diddy Kong Racing, que é legal. Ele saiu antes do Mario Kart. Não, né? É o Didi falso, é Didi mesmo. Sim, eu acho que saiu antes do Mario Kart. E dava pra tu... Tinha o carro, né? O kart, que tinha o modo de aventura, né? Tinha o avião e tinha mais um modo, né? O Hovercraft. Era tribo esse jogo. Era divertido. É que era Mario Kart com história, se fosse mesmo. É. Com uma historinha. It's me, Mario! Mais o que? Blast Corps da Rare também. É, eu não lembro. Não, gostei. Jet Force Gemini. Jet Force Gemini. Esse jogo é muito ruim. Ele é tudo azul. Não quero saber. Ele é muito azul. É. Eu joguei esse jogo muito porque eu lia na revista, vai, Tribom, vai melhorar. Cheguei num chefão que não tinha como matar. Não tinha. Eu procurei as coisas na internet, fui na casa do meu amigo olhar na internet. E aí dizia que esse chefão era muito difícil e que eu ia precisar de sorte pra vencer. Vai tomar no cu, tava na metade do jogo. Fazia esse jogo de merda. It's me, Mario! Tinha um monte de jogo de esporte, né? NHL. É que jogo de esporte sempre foi um negócio de catar dinheiro. Aqueles Madden. Mas não no Brasil, sabe? Mas sempre teve todos. Tinha até minha Ram Soccer. Sei lá, cara. Tinha bunda só. E um jogo bom de esporte era o Internet General Superstar Soccer. Soccer 64. It's a long shot! Depois saiu o 98 e o 2000, né? Teve três. Três versões. Esse aí sim, era. Pra quem não sabe, era. Só que tu sabia a mãe, tu fazia 20-0. Skeletal Round! Isso era tudo Konami, né? Foi bem melhor que FIFA. Pelo que Winning Eleven. FIFA pra mim é. Eu já não gosto de jogar muito futebol, ainda mais FIFA. FIFA fede. Chucha, né? FIFA fede. FIFA fede, velho. Gaste seu tempo cagando. Gaste seu tempo. Essa vai pra camiseta. Dreamcast, gaste seu tempo cagando. Tá bom. Bordão novo. War Gods. War Gods. A imitação do Imortal era bem engraçado, era bizarro. Era Midway, cara. Era muito bizarro. Eu lembro assim que os personagens eram digitalizados, mas era muito feio, assim. Tinha luta de cosplay podres lá. Tinha luta quadrado lá, como é que é? Um esquadradão. Fighters Death. Isso aí. É muito ruim, velho. Nossa, quadradão. Eu, coitado, fã de jogo de luta, de King of Fighters, Fatal Fury. Vamos alugar esse pra jogar. Ficou na mão. Vai tomar no cu, era muito ruim, velho. Ficou na mão. Tudo na seca, né? Uhum. Prefiro gastar meu tempo cagando. Claro. Outros também que lembrei. Não, mas esse eu gosto. Eu não sei se vocês, mano. E na época, e não vou pra caralho. Tanto que o Mortal 4 meio que copiou dele. O Mace The Dark Age. O Mace The Dark Age. Os personagens eram trimassa. As lutas eram trimassa. Tinha uns códigos. Era Klein, né? Não lembro. Tinha uns códigos trimassa, tipo, jogava com um gari, sabe? Era Hudson. É que tu via o Tekken 3 do Play 1. Tekken 3 matou, né? Aí esse Mace aí foi legal. Tipo, não, pra quem não tinha Tekken, se contentava. É verdade. É, acho que é o melhor jogo de luta depois dos Mortal, assim. Eu prefiro War Gods, cara. Dá o fatal do Anubis, não tem preço, né? Eu não lembro. Anubis, que caiu um sarcófago na cabeça do cara. Não, ele ficava preso lá. It's me, Mario! Top Gear Rally. Top Gear Overdrive. Luizinho Usa. Crysin USA, Crysin World e Crysin Exotic. Aquele da Namco, Ridge Racer, aquele lá eu joguei, era bom. Ah, Ridge Racer 64 era muito perfeito. Bom, né? Eu gostava. Eu joguei pra caralho. E o melhor jogo de corrida é Rush. Saiu três versões, né? São Francisco Rush 1, 2 e 2049. Que é, eu joguei outro dia, que dá pra tu voar com o cara. É, voa. Quando tu rampa, sabe? É. Se tu apertar Z, sai as asinhas e tu pode controlar teu voo. Fica flutuando. Era uma merda, né? O Doplay era uma bosta. A única vantagem do Doplay é que tinha uns códigos pra jogar com um OVNI, com um avião, essas coisas. A gente já falou do jogo de luta, jogo de corrida, eu vou falar dos RPG. Tem? Zelda Majora's, Goemon, Paper Mario. Ajudem. Paper Mario. Tem aquele Quest 104. Quest 104. Para RPG. Mystical Ninja, né? É. Não tem. Por isso o motivo de não ter vendido quase nada no Japão, comparado com o resto do mundo. It's me, Mario! É, esse aqui eu vou citar porque assim, todo mundo dizia: aí a Nintendo é só jogo de criança! É só jogo de bundinha! Cara, aí lançaram um jogo tripau no cu. Eu cito como um jogo pau no cu. Conker's Bad Fur Day, né? Que é um esquilo todo fofinho de ressaca. Que minge em todo mundo, vence chefes de cocô, bebe pra caralho e trova as mulheres. E serra o símbolo da Nintendo. Eu não lembro, mas eu não acho joguei. Que é o da Jericho, certo? Sabia? É, vocês sabem, né? Saiu o jogo em português, né? Totalmente em português. É o Shadow Man. Ah, não, clássico. É. Totalmente em português, não. As legendas em português. As legendas. Isso foi bom, porque foi. O Nintendo 64 era lançado no Brasil, né? Mas enfim. Até quem aí, tem o 64 tinha esses lances. Alguns jogos eram lançados no Brasil modificados. Tipo, As Aventuras do Fusca em inglês era New Beetle Racing. O Shadow Man totalmente legendado. E tem uns outros jogos que também tem uns lances Shadow em português. Shadow Man, que jogo, se não me engano, era legendado não, também não. Em português. Não. Será? Eu lembro do Shadow Man, que fez o estrondo, assim. É, não é. Primeiro jogo. Isso foi em 98, né? E daí os caras, agora que o Brasil vai pra frente nos videogames, né? Passou 10, 11 anos e até agora na ilusão, mesma pura merda. Ilusão. É pior, né? It's me, Mario! E os jogos que não saíram, eu vou repetir, tem que editar. Metroid, a gente tá esperando até agora. Não tá esperando mais, porque saiu o Metroid Prime, né? Ainda bem. O Kirby 64, que foi um dos primeiros jogos mostrados. Tá na caixa? O Kirby Air Ride, que não saiu. O Kirby 64 não lançou. É o Kirby The Crystal Shard. Saiu bem depois. Mas o que era no lançamento era Kirby Air Ride, que só saiu pro GameCube e é uma merda. Mas o que é conhecido como jogo de um botão. Tipo, ele só ocupa um botão. O Earthbound, né? O famoso Mother 3. Esse aí foi uma longa história. Esse aí, eu, fã de Mother, né? Não cheguei a virar assim, mas joguei, achei muito a fuder. Ouvi falar. Que é um no RPG lançamento, é um RPG foda, né? Que é Super diferença de todos os outros. Você passa hoje em dia, na nossa realidade mesmo. O cara não usa uma espada gigante, uma arma que tem uma espada na ponta. Não usa um esse cajado de tá 9 metros. De Mother, ele usa. Ai. Tô chutando, tô dando um exemplo, caralho. Tipo, não usa um cajado, ele usa um bastão de beisebol. Ele usa pra comer, pra salvar. Pra salvar, ele liga pra mãe. Isso é trimassa, sabe? Ele vai com o telefone e liga: mãe, é o melhor salvamento. Salva aí. Mas enfim, Earthbound 3 foi clássico, né? O Mother 3, na verdade. Ele foi clássico porque assim, ó, ele era pra sair desde o início do 64. Cancelar. Aí os fãs reclamaram e tal, não sei o que, ia pra sair pro 64DD, ia sair. Aí todo mundo, aê, vai sair, galera, uhul, aê. Não saiu. Aí depois não sei o que... Por que será que não saiu? Os fãs ficaram todo mundo de cara, e disse, vamos fazer um baixo assinado nessa porra. Conseguiram a assinatura de todo mundo, e aí era pra sair, vai voltar agora. Entendo. Não saiu. E até então, não saiu. Dizem que tem aí por aí escondido ROMs do jogo que funcionam. Disseram que estavam praticamente acabado o jogo, só faltavam alguns detalhes, bugs e tal, e não saiu. O mistério ronda. Mas o que não saiu? Que estamos esperando? Tá, o Metal Gear, mas nem. Não. Ah, mas também é suporte, né? Graças foi depois do Play. Resident Evil Zero também. Isso aí foi tudo no final, né? Ah, Final Fantasy. O Final Fantasy foi no início, mas os do final também, aí, eles deixaram pra, pro GameCube. Street Fighter nem cogitaram em fazer isso. Mas ainda bem. Ah, eu acho que não, cara. Acho que se tivessem feito, nem que fosse Super Spider 2, o Street Fighter Alpha 2, ia vender pra caralho, sabe? Os caras foram burros. Né? Potência tinha, lugar tinha, porque saiu pro Super Nintendo o Alpha 2, cara. É, saiu pro Super Nintendo. Porque não saiu legal, cara. It's me, Mario! Falando em jogos 2D pra 64, lembrando, Yoshi's Story, né? Não gostei. Porque eu preferi o do Super NES, eu pensei que ia ser um clone ou um melhor e achei mais ou menos. Não, mas aí que tá. Eu vi, todo mundo diz, ah, é meio gay, é meio fácil demais. Mas todo mundo joga e todo mundo gosta, todo mundo joga e sai cantando as músicas. O jogo é muito bicha, cara. É muito feliz. O Jussi tinha, eu jogava. Sim, sim. Mas a gente... E tu vira ele em... Um dia, sabe? Tu vira com tudo. Ah, um jogo bom do 64 e bizarro. Não tão bizarro. Pokémon Snap, né? Nós jogávamos. Ah, bater foto. Pokémon Snap, cara. Muito a fuder. Muito inovador, né? Tu só vai bater foto e tu ficava a tarde inteira pra conseguir mais ponto. Só mais ponto, cara. Tá louco. Esse jogo era muito... Agora eu vou pegar o Pikachu aqui de frente. E se eu tirar uma bola nele, quanto ponto dá? E tu ficava. Tirava dias. Uma maçã na cabeça dele, ele comia, muito bom, um raio. Aí, quando eu tô jogando... Que de foto do... Fatal Frame, quando eu tava jogando Fatal Frame, me chamam de gay aí. Ah, já me chamaram. Uma vez eu tava jogando Fatal Frame, bater foto do fantasma, me chamavam de gay. Bater foto. Pokémon é mais macho. Pokémon, né? É mais legal, cara. Pokémon é mais macho, bater foto. Pica! Não, mas é que tá. Outra burrada do Nintendo 64 que pode estar por lá na frente. Cara, o Nintendo 64 saiu na época do Pokémon explodindo. Por que não lançaram um RPG pro 64? Pega e faz aí. Faz até mal feito, cara. Ia vender igual. Se vocês querem dinheiro, ia vender igual. Caralho. Burro comprar. Não, deles, em vez disso, lançaram Ryu Pikachu. Com microfone. Aquele jogo do microfone que falava Pikachu, sim, vai pra pica, frente. Pica, pica, pica. Foi até lançado no Brasil, né? Foi. Sabia que o videogame brasileiro não funcionava? Se tu comprava... Eu vi na revista Criticou, na Game Power, eu tenho ela. Criticou, é, não, o jogo, o jogo não funcionava no brasileiro. Ah, isso aí eu não lembro, que cagado. E o sotaque, se tu pegava o cartucho americano e ia falar no sotaque lá dos britânicos, ele não aceitava. Não, esse jogo ali foi um lance, que eles quiseram inovar, vendeu, nossa, foi de Pokémon, mas senão não deu certo. Entre prós e contra aí. Prós do 64. Perfect Dark. Grumble Pack. Os jogos da Nintendo. Jogos lendários. Legend. Wait for. Jogos foda. O controle. Que é mil vezes muito melhor bom. Que o... Cara, sério. Isso aí, talvez vocês concordem comigo. Não. Play 3, cara. É o mesmo controle ainda, mas faz um controle melhor, uma coisa. Mas o controle é muito bom. Não, meu. O controle é muito bom no Play, tem que continuar assim como... É que tu... Não é que é muito bom, tu se acostumou, cara. É bom, tá. Cara. É jogo de luta, né? Isso tu se acostumou. Eu já vi gente falando que o controle do Dreamcast é perfeito. Eu joguei e achei uma merda. O controle do Dreamcast O único defeito do Play 1 controle é realmente a qualidade do 64, jogo em primeira pessoa. Pra mim, o controle do 64, nota 11, né? Nem 10, é 11 pra primeira pessoa. Pro resto... Eu prefiro o jogar Xbox, jogo de luta, né? Não dá, cara. Jogo de luta, aquele controle. Não acostumei com ele. É um saco. Não, mas se bem que servia. Cara, por Street Fighter. Tinha 6 botões um do lado do outro, né? É. E tinha o controle digital que era só pegar ali em cima. Porque não fizeram. Resumindo, prós a Nintendo mesmo, contras todo o resto. Contras. tudo. Contra, não saiu contra. Contra ser contra, é verdade. Contras, não saiu um monte de jogo que era bom Bone, isso aí. Super Metroid. Contras, Elvis. Tinha jogo de luta. Contras do 64, não tinha jogo de luta. Tinha o Elvis. ele jogou muito. Os cartuchos eram caros. Não, a minha única desculpa na Nintendo é que não teve Super Metroid. Isso não adianta. Não teve Metroid. Só isso, tem certeza? Tá, outras eu acho até menos. É, mas o melhor, falando sério, o pior mesmo foi não sair Metroid. E o Elvis. Cara, na época morrer. Eu também achava isso, mas agora até eu acho bom, cara. Porque daí foram fazer o Metroid Prime, que é legal. Muito legal. Porque como é que iam fazer no 64? 2D? claro. 2D, meu Deus do céu. Que 2D era muito foda do Mas 64. Mas eu acho. Imagina um Metroid. Mas eu 2D acho também, foda. Mas na época eles não iam lançar 2D nunca, cara. Porque na época era tudo 3D. Pois é. Se eles foram capazes de lançar Super Mario em 3D e ficou bom, eram capazes de lançar é Super verdade, Metroid porque também. Porque Metroid é uma franquia. Mas aí lançaram pra GameCube. Como é que lançaram o Zelda Tribon 3D? Por que eles não podiam lançar o Metroid Tribon 3D? It's me, Mario! Mas eu não confio mais na Nintendo. Eu sei o controle, todo mundo vai copiar. Somos dois. Daqui a 10 anos vai ter todo mundo jogando igual do Nintendo Wii. Isso aí, eu certo? Eu também jogo no controle lá de casa da minha TV, tem os joguinhos de Atari, eu jogo no meu controle. Uau. O pessoal fala mal da Nintendo, mas paga um pau foda, né? Não. Eu tô criticando umas coisas. Todo mundo fala, todo mundo quer falar, mas... Todo mundo joga. Todo mundo joga. Verdade. É verdade. Todo mundo joga. Teve alguém aqui que falou que Nintendo Wii nunca votei. Foi na locadora jogar Super Mario Galaxy. Chegou é Mario verdade. Quero... É verdade. Quem? Todo mundo olhou por odeio. Quem? Todos do Banjo Kazooie. GTA 2 tinha uma teclinha que tu saía peidando e arrotando. Era a buzina? A buzina, cara. Sim, eu entendi, cara. Meia hora depois. Ainda bem que não jantei ainda. Já me virou o estômago vazio.